Começando o Nerd Patriarca no ar, hoje vamos falar de filmes ruins, mas que a gente gosta. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Hoje eu tô aqui com o Everton. E se você pegar o plot de todos os filmes, colocar o Nicolas Cage como protagonista e o Zack Snyder como diretor, sai o filme perfeito. E hoje eu tenho um convidado, nosso amigo Anderson. E aí galera, beleza? E pra mim o Rambo não é um personagem engraçado. Muito bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca de volta para mais um programa e hoje vamos falar filmes ruins que a gente gosta. Isso é, aqueles filmes que a crítica odiou, notas baixas, comentários péssimos, só que a gente escondido assistiu e falou: caramba, eu gosto desse filme. E toda vez que a gente assiste, a gente gosta. E são vários, viu? Vários. Pelo menos a minha lista foi grande, não sei a de vocês. Algumas pérolas. Vamos lá, vamos começar com o nosso convidado. Eu acho justo, né? Letra A no nome. Acho justo. Primeiro é a galera da casa. A chamada começa na letra A. Pode me chamar com o painel, pro final. Anderson, traga um filme para nós. Vamos começar. Bom, galera, eu escolhi um filme do diretor chinês John Woo. É um filme com o Van Damme, né? Já começa mal por aí, com o filme do Van Damme. É O Alvo, é um filme de 93 e, assim, é um filme péssimo, as atuações são péssimas. Muito péssimas. Nossa, tem coisas absurdas nesse filme. E se a gente for falar de notas, essas coisas, o filme tem uma nota de 50% no Rotten Tomatoes e o filme, ele tem uma nota 6.1 em IMDb. Então daí a gente vê o tamanho da qualidade desse filme. Caramba, a gente assistiu o Alvo, pelo menos eu assisti ele recentemente, quando a gente gravou sobre... A gente gravou o torneio dos Brucutus e o personagem do Alvo, ele entrou no torneio, né? É, perdeu logo de cara, porque ele é um merda. Eu só salvo o personagem por uma coisa. Até hoje, em todos os personagens de filmes de ação do cinema, eu não vi ninguém dominar tanto o poder do slow motion que nem esse cara. Mas então, cara, isso me lembra uma coisa. A galera reclamando dos filmes do Zack Snyder, da Mulher Maravilha, que tem muito slow motion, eles nunca viram o filme do John Woo na vida. O filme do John Woo tem duas coisas: câmera lenta e pombo. Todos os filmes do John Woo tem as duas coisas, cara. Por isso que o Boudreau controla os pombas, né? É genial a cena que ele tá lá parado, olhando assim, reflexivo, olhando aquela dog tag do pai da menina morta. E aí entra o pombo voando em câmera lenta, ele começa a olhar, aí dá um close no olho dele assim. Aí o pombo pousa numa cadeira, olha a dog tag, ele é isso mesmo. Nossa, ou seja, o pombo é a voz da consciência dele, né? Porque o cara é burro. Mano, o Van Damme tá de mullet nesse filme, cara. Tá agressivo. Tem coisa mais maravilhosa que isso? O cara tem de cabelo curto e mullet cacheado. E pra mostrar toda a macheza do personagem, não se esqueçam que ele matou a cobra e mostrou o pau. Ele matou a cobra. Não, pera. Não, ele não matou a cobra. Pera. Ó, o Vinícius falou que viu esse filme recentemente. Eu vi esse filme ontem. Essa cena da cobra, a cena que ele tava fugindo lá com a Natasha, lá dos caras que querem caçar ele. E aí ele simplesmente começa a dar um olhar lânguido, assim, parecendo que vai beijar a mocinha. Aí ele fala: fecha os olhos. Aí ela, sem entender nada, assim, aí ele: confia em mim. Ela: você quer que eu confie em você de olhos fechados? Aí ela fecha, ela começa a fazer um biquinho de que vai beijar, de repente ele põe a mão e pega a cobra, assim, aí ele puxa a cobra e, mano, ele põe a cobra pra dormir com um tapa e um soco, velho. Por isso que eu vou dar um crédito mínimo pra esse filme. Não, é galhofa, mas eu adoro esse filme, cara. Ele é ruim, mas eu adoro esse filme, cara. Com o cabelo daquele, não, cara, tem como ninguém gostar, velho. Sabe o que o Van Damme falou na época do filme? Ele falou assim que o roteiro era ruim, mas como era o John Woo que tava dirigindo, então ele sabia que ia ter cena de ação boa, e ele gostou do visual dele de samurai com cabelo gorduroso. Então, ele ficou fazendo o filme por isso. Deixa eu falar pra ver, mano, o filme é muito ruim, velho. O roteiro desse filme não tem nada com nada, cara. Esse filme é muito ruim, velho. Muito ruim. É mesmo. Mas gosto é gosto, né? Não, até aí, né? São duas coisas, são dois departamentos diferentes, né? E o filme já começa bem, que é aquela cena do carinha lá fugindo. Depois a gente descobre que é o pai da mocinha. E aí ele tá levando umas flechadas assim, o pessoal tá caçando ele. Aí eu paro pra pensar assim, mano, cidade grande, que é Nova Orleans, né? Capital da Louisiana. É uma cidade grande, os caras saem dando um tiro assim de noite, ninguém faz nada, a polícia só trabalha de dia. As únicas cenas que aparecem a polícia é de dia. De noite não tem polícia na cidade. Aí você pensa, pô, será que a polícia tá junto com os caras, né? Mas não, porque ela vai avisar a polícia vai ajudar ela, os caras tá com a polícia, então, tipo, não tem nada com nada mesmo. Não, e é a policial mais sobrecarregada da história, porque no filme fala que Nova Orleans tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, tem uma policial o filme inteiro. Uma policial o filme inteiro. Foi o que deu pra pagar, o resto botaram no mullet. O resto é Soul Glow que passaram no cabelo dele pra ficar daquele jeito lá. Você acha que pra contratar aquela quantidade de bomba treinada, você acha que é barato? É verdade. O resto do dinheiro foi gasto com câmera lenta, pode ter certeza. Também. Bom, tinha na cena final, que ele olha pros bombos, o bombo dá dica pra ele chutar o barrilzinho, ele explode a moto. Aquela cena foi épica. Neo do Matrix não faz. É, o começo da batalha final. Começo da batalha final, né? Ele pega o cara dentro do galpão lá. Exatamente, aquela cena ali. Cara, mas essa cena, o cara entra no galpão de moto, aí ele tá parado procurando, assim. Aí de repente os pombos começam a cagar no capacete, ele dá vários tiros pra cima. Aí aparece o Van Damme e fala: olha, o pombinho apareceu. Eu falo, mano, que trocadilho safado, cara. Pior que é mesmo, né? Dublado é sempre melhor, né? Não teve no original. Eu vi todos os filmes, todos dublados. Ah, sempre melhor. Sempre melhor. Eu fiz questão de ver dublado porque lembrar a época de infância mesmo. É, exatamente. Caramba, começamos bem. Uau, grande. Cara, e assim, esse filme ele é um retrato do que foi a minha infância, porque a minha mãe ela não ligava muito com o que a gente assistisse, desde que a gente fosse dormir cedo. Então esse filme passava na temperatura máxima, eu acho, domingo à tarde, sábado à tarde, sei lá, um negócio assim. Contanto que fosse antes das 10 da noite, a gente podia assistir qualquer coisa. Critério zero. Pior que é mesmo. Naquela época passava qualquer coisa. Passava qualquer coisa na TV, não importava o que era. Não, não dava. Esse filme tem uma sequência. Não sabia. Eu não vou fazer questão de ver esse filme. Nossa, não, também. Você gosta do primeiro, você tem que ver o que aconteceu com o Boudreau. Então, não é o Boudreau no segundo filme. Mas não é ele. Ah, não acredito. É aquele Scott Adkins. É Scott Adkins, é o discípulo que faz isso lá. Vocês me desculpem. O personagem perdeu o Mullet. Não assiste o filme. Ah, não. Ele é ele sumou no... Cara, a sequência saiu 23 anos depois, não vejo o filme. Exatamente. Não tem pombas, não tem mullet, não tem slow motion, não assista o filme. Não tem porque o filme se passa em Mianmar. Então, assim, já começou bem, né? Não se passa nos Estados Unidos, se passa em Mianmar. Se passa em Mianmar, então, assim, já dá pra ver que o filme é marromeno. Lotado de Kung Fu ruim, bem marromeno. Ninguém vai ver, né? O vilão do filme lá, a múmia. Que tá nesse filme. Ah, o Arnold Boslow, o nome do cara. É, tem uma cena lá que ele tá com uma tesoura na orelha do cara e o chefe dele pergunta assim: você tá prestando atenção? E ele responde: é, ele é todo ouvido. Eu falo, gente, trocadilhos ruins, esse filme é muito bom. Os filmes do Van Damme costumam ter isso, né? Pior que é mesmo, né? Tem a cena que a menina chega pra contratar ele. Porque o filme é de 93, eu acho que é muito daquele resquício ainda de filme dos anos 80, né? Ah, sim. Separado ali ainda. Tá ali no, na divisão. Então, o pessoal fala. Tá começando a mudar, né, ali, eu acho. Tem um pouco de coisa, mas aí tem a introdução de slow motion e de uma ação tentando ser diferenciada. Só que. Pois é. O pessoal falou hoje que o filme de ação é rápido. Eu falo assim, eu ainda prefiro a ação antiga, porque querendo ou não, ainda tem um fiapinho a mais de história do que os filmes de hoje, né? Dependendo do filme, tem mesmo, viu? Mas, pra mim, a cena que define o personagem é quando, aquela cena do cais, que o cara tá chamando lá os caras pra trabalhar no navio. Aí ele chama o personagem do Van Damme, aí ele olha pra ele assim: pô, achei que você tinha sido banido pelo capitão e tal. O Chance responde: ah, foi um mal entendido, cara. Você quebrou o maxilar dele. Aquela cena e ele lá, com a mãozinha. Nossa, que interessante. Assim, será que nesse filme o Chance era boia fria? Tipo, os caras falavam: ó, quero cinco da fila. Ele era um chivador, cara. Depois que ele foi expulso da Marinha. O legal é como ele é expulso da Marinha, né? Que o capitão dele traficava ópio e jogou o cara no mar. Eu sei. O cara falou: ó, vira o barco, que senão a gente vai bater não sei aonde. Aí ele foi virar o barco em slow motion, não deu tempo, o barco deve ter batido. Barco em slow motion. Alguém devia ter falado isso pro James Cameron lá no Titanic. É pior que se botasse ele pra pilotar e controlar o barco, dava certo. Genial. Chance Boudreau. Gênio. Boudreau, francês, gênio. É demais até pro meu linguajar. Meu francês não tá nesse nível de... Chance Brodão. Ah, não. O poliglota aqui é o Ivaldo, né? Ah, o Ivaldo. Eu prefiro... Valdo, use suas técnicas linguísticas e traga outro filme pra gente, por favor. Ok, trarei um filme que pra mim é uma pérola, vocês não vão gostar muito desse título, mas eu gosto desse filme. É um filme de 2004, polêmico. Claro. Alien vs Predator. Esse filme é muito ruim, velho. Bom link, hein? Exatamente. Bom link. Exato, exato. A gente chegou a fazer o nosso podcast, né, sobre a franquia Alien. A gente comentou só por cima. A gente simplesmente falou, o filme é uma bosta, não vai entrar na franquia. É verdade, né? Mas, puta, eu gosto desse filme. Eu posso só fazer um comentário rápido aqui? Pois não, fica à vontade. É, o link foi bom porque, assim, o vilão do filme, o alvo, lá, o Sr. Fuchon, ele é o cara que faz o Bishop no Aliens 2 e na série Alien vs Predador. Sim, eu sabia disso. Eu sabia disso. Foi uma ótima sacada, parabéns. Não, obrigado. Ele não sabia, mas, isso, óbvio que não, mas continue. Mas tem que dar uma moral, acabei de chegar, né? Eu não posso chegar agora e sentar na janela, né? Eu não sabia, ele não tinha ideia. Caraca, você tá me desmerecendo aqui. O filme, pra vocês verem como ele é bom, ele tem nota 5.6 no sites aqui, quando eu vi ele ficando é de 5 e pouco pra baixo. Esse filme foi muito bem recebido. No IMDB tem 5.6 e vai daí pra baixo, né? A cascata vai sempre descendo. Mas, cara, eu gosto desse filme, velho. Eu acho esse filme da hora. Não a história. A história é a coisa mais babaca e idiota que eu já vi na minha vida. Mas, putz, sabe quando você é moleque? E na nossa época a gente não tinha tanto acesso assim. E você vê o filme do Predador, vê o filme do Alien, fala, puta, como seriam os dois se enfrentando? Do nada você, pum, sai o filme. Aí você assiste, só que sem perspectiva, querendo focar na batalha. E querendo ou não, as lutas desse filme são boas, dentre o Alien e o Predador. Eu achei boas, pelo menos. Uma coisa que eu acho legal desse filme, se é que pode ser assim, são a tecnologia do Predador, né? Tem aquelas coisas e tal, mostra as armas dele. Isso, a parte é legal até. Até mesmo na qualidade dos aliens, estão bem feitos. A Alien Rainha tá muito bem feita. Nesse quesito, eu gostei muito. E eu também, tipo, eu tenho uma quedinha por filme que tem essa pegada de, uma investigação arqueológica, cientistas descobriram, vamos investigar, não sei o que lá. Eu curto muito essa pegada. Mesmo cientistas sendo burros que nem uma porta? Não, completamente. Eu gosto de Prometheus, que os cientistas são mais burros ainda. Mas, Ivaldo, você falou que gosta das batalhas, né, do que tem. Sim. Tá? Aí você falou que a história é uma merda. Qual é a história desse filme? Que eu nunca tive a coragem de assistir, cara. Então, eu vou dizer no meu ponto de vista. A história é assim. Porque é interpretativa a história? Não, exatamente. Mas pode não ser. É, não, eu vou dar a realidade. É filme cabeça. Então, tem uns cientistas X lá. Que eles, nossa, essa porra. É, tipo isso. Eles descobrem por algum jeito X que talvez tenha uma pirâmide perdida no meio, sei lá, da Groenlândia do Sul, do deserto, do gelo lá. E eles vão pra esse lugar. É na Antártica, não é? Pode ser, Antártica, Polo Sul, Polo Galáctico, é no gelo. Eles chegam lá, beleza. Aí eles falam, pô, a gente vai se preparar, vamos escavar, a gente usou uns negócios aqui de dentro do gelo aqui, aparentemente a não sei quantos quilômetros de profundidade, tem não sei o que lá, vamos começar amanhã, vamos levar um mês a escavação. Da noite pro dia, surge um buraco simetricamente maravilhoso que leva até essa pirâmide. Esse eles é olham pra... Não, é no tipo, 2018, sei lá, é normal, tempo normal, não chega a ser futuro. Aí eles, da noite pro dia, vem que tem um buraco gigantesco, mega profundo, e falam, ok, vamos descer, acontece. O que que acontece nesse filme? Os predadores fizeram um migué pra ligar o GPS dos caras pra mandar eles pra lá, pra fazer os ovos dos aliens lá, os chestbuster, facehuggers, entrar, criar os aliens pros predadores lutar. É isso a ideia do filme. Nossa, é sério, não. É isso. É só isso. É, não, é simplesmente só isso a ideia, não, do filme. Sabe quem é o diretor dessa bomba? Então, sabe quem é o diretor dessa bomba? Eric Alegria. Ou W.S. Anderson. Ah, só podia ser. Só podia ser. Tá explicado, né? O cara fez Resident Evil. Eu gostei de ver essa pegada. Mas, eu peguei pra rever esse filme, esquecendo a cronologia da história do Alien. Eu peguei pra ver e, tipo, quero ver dois monstros se enfrentando. Na questão da batalha do Alien e do Predador, é legal de você ver. Só que o problema é que, cara, os seres humanos nesse filme não servem praticamente de porra nenhuma, a não ser de gerar os xenomorfos. Eles não servem pra porra nenhuma, é bizarro. E o engraçado do filme é que, se não fosse o bastante, todos os símbolos na pirâmide que eles entram, tem o desenho do Alien, tem o desenho do Predador, tem um pôster grudado assim na porta da caverna do Arnold Schwarzenegger, Predador, tem a foto da Ripley. Alienígenas do passado, não? Puta, cara, sabe aquele filme que você olha e você fala, sei, tem aliens, ok, já sei o que vai acontecer. É totalmente previsível. Só que mesmo assim, as batalhas são boas e tal. Até o momento em que a porra de um Predador fodão olha pra personagem principal lá, que é uma morena lá, esqueci esqueci o nome dela, que é a sobrevivência lá, vê que ela matou um alien, faz uma porra de uma lança e um escudo pra mina e eles vão embora juntos. Aí você me caga no pau, né? É o amor, né? É o amor, irmão. Porque até então, o Xenomorfo, cara, esse, é o quê? Esse... Então, cara, puta, você sabe até então que o Xenomorfo, que é uma praga diabólica, o bicho é fodástico, e, meu, ele entrou num lugar, vai fuder, vai destruir o planeta inteiro, ok. Predador, você fala, puta, é um caçador, mega honroso, mata tudo que tem na frente dele, ele é o melhor e não liga pra ninguém. Aí você me põe no filme o cara lutando junto com um ser humano, fazendo lancinha e escudinho. Mas isso se passa na Terra, Ivaldo? Se passa na Terra, essa porra, velho. Que filme bizarro, velho. Mas isso tem uma justificativa. Isso tem uma justificativa, você sabe. O fio que conduziu até chegar ao filme foi aquela história em quadrinho lá que foi criada lá no final dos anos 80. Porque a história foi criada baseada naquela cena do Predador 2 que tem uma caveira do alien na sala, dentro da nave lá. E você tá falando de lutar contra o humano. O Danny Glover lutou contra o Predador no Predador 2. Então, lutou contra, agora na mesma equipe? Aí é forçado. Ah, cara, o tempo muda, né, cara? As pessoas passam a conviver juntos. Acontece. Puta, você pega o maior caçador da galáxia e põe ele junto com o ser que ele acha mais verme de toda a galáxia e vão lutar junto. Mas ainda tem cenas de luta boa, tem a luta contra... Tá falando do Danny Glover ou do Alien? Do filme Alien vs Predador. Ah, então você tá falando do Alien, né? A luta contra o Alien Rainha é muito boa. Tirando que a menina tá lá no meio também, não sei que porra que ela tá fazendo no meio de uma luta de dois alienígenas bizarros. Mas tudo bem. E cara, puta, é muito estranho você ter aquela pegadinha do final dela vencer, aí descer a nave de predadores, havia um predador dar uma arma pra ela. Que arma? Tira na cabeça dela! Você veio pra matar, caralho! Não tem que ficar fazendo amizadezinha. Time de merda. Mas eu gosto. É difícil, viu? Eu tô me esforçando pra tentar ver o que você viu de positivo nesta bomba. Essa ideia é boa. A ideia de você ter o alien contra o predador. A batalha dos dois é muito boa. Achei que foi feita de um jeito da hora. É bem equilibrado. Eu acho que essa vai ser a lógica predominante aqui no Cast. As ideias são boas, as execuções são ruins. Tem muito filme que as ideias são boas e as execuções são ruins. Enfim, é isso. Apesar, né, que eu tenho que a ideia é ruim, a execução é péssima. E você gosta mesmo assim, mas tudo bem. Pior que é. Alguma coisa deve ser... te atraído, mas em Alien vs Predador, muito bem. Não, agora, tem mais uma coisa, tem mais um ponto que é importante de comentar, que esse ponto foi de cagar. Tem um predador, se liga nessa pegada. Tô rindo, não sei ninguém. Tem um predador que ele tá numa salinha X. Ah, e detalhe, a pirâmide, não sei que caralho que inventou essa ideia, que a pirâmide tem que ser um cubo mágico, que a cada, acho que 5, 10 minutos, a pirâmide começa a virar, entra uma parede pra um lado, abre uma passagem, fecha a outra. Não foi necessário, mas colocaram no filme. Tem uma hora que um predador tá andando numa sala. Boa. Ah, não precisava, pô. Olha os dois bichos lutando, tava bom. Tem uma cena em que tem um predador, que ele tá andando no corredor. Aí pula um facehugger nele. Ele corta com a shurikenzinha mística. Ok, beleza. Aí do nada aparece um alien, andando devagarzinho na parede. Ele nem olha pro alien, corta a cabeça do alien, numa cena maravilhosa. Top, show de bola. Quando o alien cai morto no chão, o que que o predador vai fazer? Andar, continuar seguindo o caminho dele? Não, ele tira a máscara, que é a proteção dele. Pega o caralho do dedo do alien, faz um risco no capacete, tatua a cabeça e sacode o cabelo. Sabe o que acontece? A porra do facehugger pula, põe um embrião alien nele e a gente tem a caralha do segundo filme, onde a gente tem a porra do predalien, que é a coisa mais feia que já vi na minha vida. Ah, existe essa merda desse bicho? Existe. O alien fecundou um predador e nasceu o predalien. Aí vem o segundo filme, Alien vs Predador 2. Aí o segundo que nem eu tive coragem. Não, o segundo. Ah, foi 2007. Eu dormi vendo esse filme. Esse deve ser um lixo inacreditável, velho. É vira trecheira total. Eu terminei o primeiro já querendo desver. Esse Alien 2 deve ser filmes ruins que a gente sabe que é ruim, né? Exatamente. Aí virou trecheira. Nossa, não, eu terminei esse filme assim, meu. O que eu tenho que assistir, velho? Era melhor não ter visto, né? Mas bem, o Ivaldo gosta. Melhor ter visto o filme do Pelé. Exatamente. É isso. Everton, traga um filme pra nós. Cara, é um filme que é uma sequência já de dois filmes, né? E ele é considerado o pior deles. Mas eu gosto do filme, que é o Blade Trinity, cara. Nossa. Caraca, nossa, meu Deus. Esse filme é muito ruim, mas eu gosto dele. Não sei se é porque eu assisti muitas vezes. Já começa mal que tem o Ryan Reynolds. Exatamente. Os caras ele fazendo Deadpool antes do Deadpool, cara. É mesmo, faz sentido. É verdade. É isso. Os caras tinham toda uma ideia perfeitinha, super bem legal. Blade ali matando vampiros, uma raça nova, alguma coisa diferente. Os caras falaram, meu, vamos usar pra quebrar. A ideia do Trinity é o Drácula, né? É o vampiro. Drácula, velho. É, a ideia é assim, okay, o Blade, ele tá sendo perseguido pelo FBI, que ele matou um humano lá, né? Uh-huh. Aí ele se junta com aquele grupo lá dos Night Stalkers, que é o do Ryan Reynolds, da Jessica Biel. É Jessica Biel que é? E... É, a Jessica Biel. Pra lutar contra o Drácula, velho, que viveu, que é o... Caraca, o maluco. Drácula, que velho. É o Dominique Purcell, né, cara? É o Lincoln, né, do Prison Break. Esse cara é muito ruim. Não, é o Lincoln de Prison Break e o... É. Esqueci o nome do cara agora, naquela Legends of Tomorrow. Parecia muito monstro de Power Ranger, aquele Drácula, velho. A transformação dele é bizarra mesmo. Mas, cara, eu não sei porquê. Acho que é porque a gente assistiu muito esse... A gente assistiu muito esse filme numa época que a gente comprava muito... Pra assistir os filmes, a gente comprava os DVD pirata, né, cara? Então a gente tinha o DVD do Blade Trinity e a gente assistiu muito esse filme. Tanto que a gente sabia o momento que o cara levantava, que o cara tava filmando o cinema, a gente sabia o momento exato que o cara levantava, ia mijar, saía, voltava. Então, acho que a gente assistiu muito esse filme e eu acabei gostando dele, cara. Hoje, eu vendo de novo, eu entendo que é uma merda inacreditável, mas mesmo assim, velho, eu ainda me divirto com algumas cenas, cara. Cara, eu tenho boas lembranças da cena de ação desse filme. O que sabe te deixa triste? Mais triste nesse filme? Que o diretor desse filme, o David Goyer, ele é o roteirista da trilogia do Nolan do Batman, velho. É, ele é roteirista também do Batman versus Superman, né, cara? É, mas o Blade é todo cagado. O Del Toro é o diretor do 2. O 2 é uma merda também. O 2 é ruim, mas eu gosto. Ele podia falar depois. Eu tinha esquecido dele. Dá pra falar no momento oportuno depois. O 2 é muito ruim. É pior que ele, eu acho, na minha opinião. Só pra pontuar aqui, no IMDB ele é 5.9. No Rotten ele é 25%, cara. Da Nossa. Crítica, velho. Eu tive ele muito odiado, cara. É por isso que é bom trazer as duas notas, pra gente ver a disparidade, porque parece que o IMDB não tem nota ruim nesse filme. É tudo, o pior filme que eu vi é a nota 5.6, mas eu não vi nada dali pra baixo. Uhum. É, isso é verdade. Eu vi 5.7, a pior nota. Acho que no Rotten Tomatoes a galera senta a mão, entendeu? O pessoal já vai preparado pra ficar. É, qual que foi a nota mesmo que o Everton falou aí? 5.9 do IMDB. Não, do Rotten, 25%, cara. Eu peguei um filme que é perto, 26%. O próximo que eu vou falar é bem menos. Mas enfim, Blade Trinity, eu vou falar que eu não odeio esse filme. Eu assisti muito, também tenho boas lembranças das cenas de ação, mas é ruim. Bem, bem ruim. Mas fazer o quê, né? Bem, eu vou trazer um filme então, né? Minha vez. Eu vou trazer um filme. Deixa eu só ver. Ele é de 2008. É um filme de aventura. O nome dele é Jumper. Olha só, hein? Eu gosto dessa bosta. Boa. Também. Tava na minha lista, cara. O filme... Eu não gosto desse filme, mas vamos lá. O filme tem 16% no Rotten. De crítica e de audiência, 44. No IMDB, ele teve uma nota de 5. Tá vendo? Tudo assim. É, não, 6.1 no IMDB, ó. Ele passou da média. Como é possível, né? Como é possível? A história é de um. Não lembro do nome do principal, acho que é David. Um David cara Rice. Caramba, é o Davi Arroz. É, o David Rice. Eu vi o filme ontem. eu vou chamar ele de Arroz só a partir de agora. A história é dele. Ele descobre que ele tem um poder de se teletransportar pra onde ele quiser. O noturno, né? Tipo noturno. E pô, ele vive lá não sei quantos anos só achando que é a única pessoa que tem esse poder, e depois ele volta pra cidade dele pra encontrar a menina que ele sempre gostou e blá blá blá blá blá blá, e ele descobre, óbvio que tinha alguém que caçava essas pessoas com essa habilidade, e descobre que tem outras pessoas com a mesma habilidade. O roteiro do filme é uma grande porcaria. As coisas acontecem do nada, sem explicação nenhuma. Acontece tipo muito rápido, só que a ideia do filme, eles vendem uma ideia do filme que eu compro, velho, uma ideia legal do universo daqueles personagens com aqueles poderes. O filme tem o Samuel Jackson, é o vilão do filme, mais uma vez. O Samuel Jackson tá em tanto filme ruim quanto tem filme bom, ele tá em todos os filmes da humanidade. Teve um ano aí que ele foi eleito o cara mais lucrativo de Hollywood, eu acho, porque assim, os filmes dele, ele faz um monte de filme merda, mas dá lucro. É igual esse filme aí, que deu quase 3 vezes mais de lucro do que foi gasto pra fazer. Ele deu um bom lucro mesmo, e estão falando que vai sair agora uma continuação dele, mas não vai ser esse filme, vai ser uma série no universo. Então eu vou assistir com certeza, porque a ideia do filme é boa. Eu compro. O diretor é o Doug Liman. Eu não sei se é assim o nome dele, Doug Liman, que é aquele diretor do Senhor e Senhora Smith. Ele dirige aquele filme do Tom Cruise baseado no mangá, que é o No Limite do Amanhã, que é muito bom. Eu gosto desse filme. Muito bom. Mas ele é o diretor dessa bomba aí chamada Jumper. Mas que eu gosto. O problema do filme começa já no protagonista. Só que ele também é o diretor da Identidade Bourne. É verdade. Ultimato Bourne, né? Que é foda. Não, ele é diretor do primeiro e ele é produtor dos outros dois. Ah, é? Ele é produtor dos dois. Então é isso. Ou seja, não explica por que a queda de qualidade, sendo que a franquia Bourne terminou em 2007. Não dá pra entender o que aconteceu. Mas eu não entendi você falando de queda de qualidade. Jumper é foda pra caralho. Tá filme. Até a hora que o cara consegue dar jump na casa inteira, né, cara? Não, dar jump na casa dentro do lago. O protagonista, ele não tem carisma nenhum. Puta que pariu. Quem é esse ator? Ele já fez outro filme? Eu não lembro dele em caralho, nenhum papel. Ele foi o Darth Vader, cara. É o Anakin, velho. Da nova trilogia. É, episódio 2. É o Hayden Christensen, lá. O Anakin Skywalker. Ah, é verdade. É ele. Eu nem lembrava da cara dele. Hayden, eu não sei atuar, Christensen. Tanto porque eu não gosto desses Star Wars, tanto porque... Ele, o melhor papel dele é o Jumper, então. Ele tá melhor que o Anakin. Será que ele também tinha... Ah, seria melhor que a Anakin. Será que os Jumpers também tem midichlorians? Tem o Michael Hooker, tá nesse filme também, que ele é o pai dele. Nossa, a Diane Lane é mãe dele, cara. Que também é um filme. Ele é um filme que ele deixa uma ponta solta pra continuação. Porque tem aquele final que a mãe dele é uma caçadora, que ela é uma paladina, né? Paladinas são os caçadores dos Jumpers. E a mãe dele é uma paladina, então eles deixam aquela ponta aberta pra continuação, mas acho que o filme. Ele pode ter dado uma boa bilheteria, mas foi uma crítica de merda. Todo mundo malhou o filme, então acho que os caras resolveram cancelar, né? Falaram assim, vamos cancelar. Mas eu acho legal a ideia de... Eu acho que, assim, ele tem cenas que eles viajam pelo mundo, assim, aí você vê o cara lá em cima da esfinge, vê o cara em cima de um prédio fudido, não sei aonde. E eu compro aquilo. Eu falo, cara, pô, que legal. É legal, não, é legal. Mas se você for parar pra pensar em superpoder, o máximo que esse cara poderia fazer é abrir uma agência de viagem. Não, ele rouba banco. A questão é essa, principalmente. Tipo, o cara... A demonstração do poder dele é ele, tipo, ir do jantar na esfinge, tá ligado? Não mostra uma maneira prática dele de lutar ou de tentar alguma coisa, sabe? Mas aí, na hora que aperta, ele não consegue fazer nada, tá ligado? Mas aí, quando ele conhece o outro cara já sabe lutar, já tem algumas coisinhas. Sim. O cara transporta um carro em cima do outro. Pô, isso aí é mó legal, velho. Pô, a cena da estrada, que eles estão no carro lá e o cara sai a milhão e no trânsito e começa a saltar com o carro, assim. Saltar é teletransportar. Transportar, né? Que no filme eles falam saltar. Pô, mó legal, velho. Que filme legal, né? Puta, que filme. É um poder da hora. Ah, melhor ainda é o casal, né? Não. O casal não tem química nenhuma. Não, o que é pior, o casal não tem química nenhuma, só que os dois são casados, ou eram casados de verdade até uns dias atrás aí. Quer dizer, imagina o casamento desse cara. Não, velho, não. Esse Hayden Christensen é daqueles caras que eu olho assim, eu falo, acho que se eu pego esse cara, eu lixo a cara dele no asfalto, cara. Porque, E o personagem dele chega lá depois de não sei quantos anos no parque, que a menina trabalha. Ah, você quer ir pra não sei aonde? Quero, vamos lá. E ela vai, velho. O filme não tem sentido, vai de uma hora pra outra, as coisas acontecem. Simplesmente acontece. Mas eu gosto do personagem Samuel Jackson nesse filme. Ele é um vilão legal. É. Foi o que o roteiro entregou pra ele fazer, né? Coitado do preso do ar. Samuel Jackson só... Eu gosto do personagem. Aí, ó. Mas enfim, Jumper é um filme que eu gosto. Eu assisti. Eu tinha uma boa memória, assisti de novo. Caraca, será que o Noturno é um Jumper? E gostei. Caramba. Será? Ou... Só que é um Jumper bom. Eu acho que todos são. Viu como o X-Men é uma cópia descarada de Jumper? Aí, ó. A prova. Saiu só 6 anos antes, mas é uma cópia. Isso. Só saiu. Não, mas então. Dá pra comprovar. O cara deu um jump no tempo, viu? Exatamente. O Valdo pensou que nem eu. Boa. Só que no filme ele só faz pulo de locais, né? Ele não fazia pulo no tempo, fazia. Não, ainda não, mas ó, puta, a história é tão boa. Pensa comigo, a história é tão boa que a gente podia desenvolver os caras com habilidades melhores que conseguiam fazer salto no tempo. Caramba, você pensou que nem eu, velho. Puta, genial. Você viu como o filme. Não, você vai assistir o filme, cara, hoje. Tenho certeza. Vai mesmo. Você vai ver. Ah, saindo daqui, eu vou baixar e assistir. Quer dizer, eu posso falar isso? Saindo daqui, o meu primo vai me emprestar o filme e eu vou assistir. O filme original. Cara, eu acho que ele podia usar esse poder dele e voltar no tempo e falar assim: olha, obrigado, tio Lucas, mas eu não quero fazer esse papel aí, não. Acho que a segunda trilogia teria sido melhor. Caramba, você tem. Acho que ele tá na sua lista negra, né? De pessoas que você odeia. De piores filmes de todos os tempos? Não, de atores que você odeia, de fato. Eu digo que tá. Não, tá, certamente. Ele e o Channing Tatum, com certeza. É triste, mas enfim, Jumper foi o filme que eu escolhi pra vocês, tá? Viu como deu uma discussão bacana? Boa. Eu gosto de Jumper. Thank you. Anderson, de novo, próximo... voltou para você. Tá, antes de eu introduzir o filme, eu acho que esse aqui todo mundo vai falar, tá? Bom, o filme que eu vou escolher agora é... Se for Lagoa Azul, você vai ser cortado agora. Cara, de volta a Lagoa Azul. Não, tô brincando, não é seu. É, eu basicamente segui uma linha de filme de ação, é Rambo 3. Rambo 3. Porque o primeiro é muito bom, é baseado no livro, é muito bom. O segundo é legal, mas o terceiro. Você assiste só com aquela vergonha ali e fala assim: por que que eu gosto dessa bosta? Aí eu vou te responder por que eu gosto dessa bosta. Tem frases de efeito, tiroteio. Cara, não tem como, já me deu um filme. Tá mais forte que qualquer coisa, velho. Tá muito forte. Cara, eu acho que a época que ele ficou mais forte mesmo foi pra fazer o Rocky 4, cara. E o Rocky 4 são 4 anos antes desse. Mas o Rocky 4 tava enorme, cara. Só pra eu me localizar, o Rambo 3 é o do Afeganistão, não é? Isso, é um filme de 88. Ah, tá, já sei. Esse filme, pra você ter uma ideia, a nota dele no IMDb é 5.7 de 10. E no Rotten Tomatoes, o índice de tomate lá é 36% e da audiência é 45%. É, tá mal, hein, Stallone? Não foi compreendido. Esse filme, cara. Não, esse filme ele já começa tudo errado. Primeiro que assim, começa com aquela cena dele se preparando pra fazer a lutinha lá no começo, e aí ele tá lá apanhando do cara, levando as porradas, de repente ele derruba o cara no chão, ele pega o cabo de madeira, o stick que ele tá na mão pra bater no cara, de repente o Stallone faz aquela cara dele de... aí ele dá a mão pro cara e ele leva o cara, velho. Eu falo, mano, você tá numa luta de vida ou morte, ou você vive ou você mata o cara, velho, você não tem muita opção. Não, mas aí beleza, aí começa com o gene coronel dele lá indo atrás dele, e depois ele vai atrás do Rambo, o Rambo tá lá ajudando os monjas como carpinteiro. Aí o cara chega assim, não, porque a gente precisa de ser numa missão. Ele, eu não faço mais isso, coronel. Não, as cenas clássicas do Rambo, por exemplo, de derrubar um helicóptero com uma flecha, não é o Rambo 3, né? É nesse filme mesmo, Rambo 3. Esse daí é o que derruba com a flecha, é o esqueleto mesmo. Ah, esse também, mas no Rambo não, 3... Não, cara, é, pra você ver como esse filme não é levado a sério, vocês lembram de Top Gun 2, A Missão? Porra, com certeza. Então, o Top Gun 2 é uma paródia inteira do filme do Rambo, porque aquela cena de luta inicial do Rambo é a mesma cena de luta inicial do Top Gun. O cara que eles têm que resgatar é o mesmo ator que faz. Caralho, até isso. O filme é o Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe a cena da flecha do Rambo? Ele atira a flecha e a flecha sai voando toda torta, certo, o avião. No Top Gun 2, o Topper Harley atira aquela galinha em cima do cara. Ah, sim. Isso eu lembro bem. Acho que eu lembro mais do Top Gun do que do Rambo 3, de fato. Ah, cara, esse filme é trash, mas eu adoro esse filme, porque eu gosto muito do personagem. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? E até aquele momento era o filme mais caro que já tinha sido feito, e o filme custou $63 milhões na época, mas não deu lucro, ficou devendo $10 milhões. Assim. Caramba, por que será, né? O filme foi bem recebido. Ah, sim, o que será que foi tão recebido? E aí, por conta dessa questão do filme, a franquia entrou nesse ato que só voltou depois em 2008 com o Rambo 4, que aí a gente tá falando de um filme bom. Muito parecido às franquias do Stallone, tanto o Rocky quanto o Rambo, de terem filmes bons e terem filmes muito ruins na mesma franquia, né? E terem esse, um hiato de tempo. E depois no Rock, no Rambo, é verdade. Porque Rock 5 é um filme específico. Só o Falcão que não teve jeito, né? Falcão foi morto e enterrado. Nem Falcão, nem Tank Cash. E o Cobra também não, né? Ah, nossa, eu quase coloquei o Cobra. Mas não sei se alguém vai trazer. Vocês lembram da cena do Top Gun, aquela que o Topper Harley tá atirando e começa a aparecer um contador na tela? Lembra? Sim, lembro. Aí ele vai comparando os filmes? Uhum. Então, essa cena, né? Porque na edição de 90, passa Rambo, aí depois passa Robocop, passa essa galera toda, é porque esse filme ele é registrado no Guinness de 1990 como o mais violento até então. Ele tinha 221 atos de violência e 108 mortes. Tá, porra. Cara, o Rambo matou não, muita gente, velho. Mais um pouquinho ele matava mais que o Jason, mano. Ah, cara. Não, esse filme é tão maravilhoso que ele foi indicado ao Framboesa de Ouro e ganhou como pior ator, né? Pelo Sylvester Stallone. E teve mais 4 indicações de pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante e pior roteiro. Cara, ele merecia ganhar, né? Eu imagino os filmes que ganharam no lugar dele. Devem ser bizarros. Né? É, eu nem fui atrás porque eu falei, mano, não dá. Eu acho que o meu limite é aqui. Eu não consigo ir abaixo disso aqui. Deve ter sido uma injustiça. Tenho certeza que foi uma injustiça com o Rambo. Ele merecia. Ah, não. Sim, segundo o diretor, a culpa do filme é da União Soviética, porque na época do filme, os soviéticos estavam de fato no Afeganistão, só que um mês antes do lançamento eles saíram de lá. Aí ele falou que isso esfriou a audiência. Ah, provavelmente os filmes que ganharam... Desculpa dele. Provavelmente os filmes que ganharam no lugar do Rambo são ou do Steven Seagal ou do Chuck Norris. Deve ser também da patota deles ali. Ganharam um termo positivo, né? É, ganharam Framboesa de Ouro. Sensacional. Pois é. Cara, mas esse filme tem diálogos maravilhosos, cara. É, quando o Rambo chega no Afeganistão, ele encontra aquele vendedor lá, o Musa. É, o Musa olha pra ele: que é isso aqui? Ele falou: é uma luz azul. Ah, o que isso aqui faz? Deixa tudo azul. Como que eu assisto esse filme? Você ainda fala, caralho, foda. É assim, é um diálogo pior. Não, você ainda fala, caralho, como você tá falando é foda. E no final do filme você fala, puta, mano, que vontade de ver de novo esse filme. Então. Pois é, cara. Acho que eu vou ver o 2 e o 1 um depois. Vou ver na hora em reverso, assim. Mas eu acho que pra mim a melhor fala dos anos 80 pra mim saiu desse filme. É aquela cena, depois que o Rambo tenta a primeira incursão lá e ele falha, que depois ele vai arrancar lá a bala lá, e queimar com pólvora e tal. O vilão russo chega lá pro coronel e fala assim: você é louco? Você, um homem contra soldados treinados? Quem você pensa que ele é? Deus? Aí o cara olha pra ele assim: não, Deus teria piedade, ele não terá. Aí o mano. Cara, o filme podia acabar, ia ficar feio. É, mas ali qualquer jovem fala: caralho, esse cara é muito foda, né? E uma das melhores frases desses filmes, eles disputam pau a pau, viu? Pra ver qual tem. Eu ainda acho que comando para matar é foda pra caralho. Em questão de frase. Além do filme ser foda. É o Comando pra Matar no Neto, porque não é um filme ruim, cara. Exatamente, ele é um filme. Ele não é. Ele é um filme bom. É um filme bom, primeiro que tem o Schwarzenegger atirando um lança-míssil direto do ombro, né? Sem tripé, sem dar coisa, nem nada. Isso já é ótimo. Não, é. Também. O filme é tão maravilhoso. Eu tô falando bem dele. O cara chega. Não, mas, cara, entenda que maravilhoso eu estou sendo irônico. Já que a gente tem que falar, eu não posso chegar aqui e falar: filme é uma merda, porque aí não tem sentido eu gostar do filme, né? O filme é uma merda, mas você gosta. Fique à vontade. Foi uma merda. Mas eu acho ele maravilhoso. É um filme que é muito ruim. Ele libera essa merda que tá beleza na sua garganta. Pode falar, é uma merda. Pode falar, fica à vontade. Mas eu falei que é uma merda. Mas eu gosto. Isso que vale. Vamos pro Ivaldo? Mais um filme? Olha, eu ia deixar esse por último, mas eu vou trazer agora pra vocês. Porque Rambo 3 teve que fazer o nível aumentar, né? Você vai ter que lançar um mais pesado. Eu acho que eu vou trazer um dos piores filmes de todos que a gente vai comemorar até agora. Pelo menos no quesito nota. Mas você gosta, né? Eu gosto, mas eu vou ter que me explicar o porquê que eu gosto desse filme, senão vai ficar complicado. Cuidado, hein? Amizade de anos em jogo. Solta essa vergonha, ô Paulo. Fala pra nós. Agora é a hora. O filme é de 2010. É. Se chama Os Vampiros Que Se Mordam. Vampire Suck. Nossa. Essa porra é uma paródia do Crepúsculo. Aham. Uhum. No IMDb. Tá ligado como que é. Ele é melhor IMDb, que Crepúsculo, isso eu tenho certeza. Não, eu vou te explicar. No IMDb ele tem a nota de 3,5. Nossa. O nosso amigo Tomatometer dá 4% pra esse filme. Nossa senhora. Nossa. Tipo, é uma desgraça. Por que que eu gosto desse filme? Eu falo uma bosta. É uma paródia, meu. É uma bosta. Das piores, né? É uma das piores. Só que assim, vou contar aqui brevemente pra vocês. Na época que eu namorava, ainda não tinha, era noivo da minha mulher, tinha aquele negócio de tem que ser romântico e tal. E um dia minha mulher, eu nunca esqueço desse dia, eu vou lembrar pra ela até o dia que a gente tiver velhinho. Ela olhou pra minha cara e falou: se você me ama, você vai ter que assistir Crepúsculo comigo, tá? Eu falei: puta que pariu, que porra que é Crepúsculo? Aí eu vi o trailer, eu falei: bem, tem vampiros lutando contra lobisomens. Como é que sai uma coisa boa daí? Então foi assistir o filme com ela, eu tive que assistir vela acesa, incenso, flores, tive que dar bombom, isso pra assistir o DVD pirata original dessa porra desse Crepúsculo. O que que aconteceu? Dentro de 15 minutos eu dormi, porque eu fui uma bosta, Crepúsculo é um lixo total. Quando eu acordei, ela tava mega chateada, brigou comigo, ficou sem falar comigo, e ela me forçou a assistir até o Crepúsculo 3, onde ela começou a achar a Bella uma vagabunda, e aí ela começou a parar de gostar de Crepúsculo. Foi aí que eu me livrei. Quando saiu essa paródia, nossa, eu falei: agora eu vou dar o troco. Aí eu cheguei pra ela e falei: amor, que morte dolorida, hein? Nossa, Benzinho, nossa, saiu um filme novo do Crepúsculo. Poxa, super lindo, amor. Nossa, a história de amor, assim, eles voltam, tá bom, legal. Aí preparei tudo, fiz um cafezinho, Deus. Aí botei ela pra assistir o filme. Aí eu nunca esqueço dessa cena. Ela tava toda intertida, com o coração a mil. Aí tem a treta que acontece no caralho da casa deles lá, quando o Edward vai apresentar a Bella, acho que é Bella, os caras lá e dá um B.O. E ele foge com ela. No filme original, a cena entre aspas, que é pra mostrar que ele é fodão, né? Que ele corre numa velocidade super extrema. Nesse filme, os caras colocam ele correndo na velocidade super extrema, só que ele tá num monociclo, velho. Eu rachei o pico vendo ele no monociclo. Aí minha mulher começou a me xingar. Você tá me xingando? Esse filme é uma bosta. Pois eu forcei ela a assistir esse filme todinho. E você riu só pra... Eu ri, eu gargalhava, porque o filme destrói a imagem de todos os personagens. Tanto que no filme original, tem os vampiros lá, os Vodun, Vrogrun, Chubrun, sei lá, até a porra dos vampiros, são os vilões do primeiro filme, que é um trio. Nesse filme também tem um trio. E nesse filme, os caras vão se apresentar pra um cara que eles vão matar. Aí é tipo, é um cara moreno, com cabelo monstro lá, uma ruivinha e um cara branquelo. Aí eles se apresentam, fazem pose e falam, vocês sabem quem a gente são? Aí o cara, ah, vocês são do Black Eyed Peas? Black Eyed Peas, como assim, cara? É muito bom essa porra desse filme. Olha, tô achando foda. O Ivaldo gosta desse filme só pela porta. Exato. Cara, ele gosta só pela vingança, velho. Porque é, exatamente, só pela tortura que ele fez pra mulher dele, cara. Exato, esse filme destruiu a imagem de todos os personagens de Crepúsculo. Sabe a porra do lobisomem que não tem um fio de cabelo no corpo? O Jacob, nesse filme, quando ele se transforma pra defender a Bella, ele vira um chihuahua. Não tem como não gostar disso. É, mas foi bom o motivo de você gostar. Exatamente. Foi diferente. Fez parte da minha vida esse filme. Eu me liguei a partir dele. Mas você reassistiu esse ele filme? Ele ficou uma lição, né? Eu assisti esse filme umas duas vezes. A primeira eu vi sozinha. Aí na segunda eu bolei a vingança e botei ela pra assistir. Se eu não me engano, tem mais de um, não tem? Tem esse filme, que é essa bosta total, mas vale no quesito vingança. E também tem umas paradas engraçadas. É uma sátira, né? Então os caras sempre zoam. Pra quem gosta de filme do estilo Todo Mundo em Pânico, sei lá. Tipo assim, você vai rir de algumas coisas e odiar grande parte. Mas dá pra você dar risada. Esse ainda é assim. O outro filme, que também é uma sátira do Crepúsculo, é um lixo total, imundice máxima. Não dá pra... Não dá nem pra ver o trailer do filme que já dá dor de cabeça. Porque ele fez uma sátira e não é engraçado, entendeu? Ah, aí fodeu, né? Pior que esse... eles dão lucro ainda. Puta, dão lucro, velho. Tirando isso aqui que tirou. Tirou uma nota não muito alta, né? Não deve ter sido muito bem recebido. Mas me serviu pra uma vingança maior. Eu achei que você ia vir com Espartalhões, cara. Espartalhões consegue ser pior. Consegue. Não tem nada que salva. Espartalhões é subnível. Não, Espartalhões tem nota, tem 2% no Rotten Tomatoes e 2,7% no IMDb. É um dos, dos menores do Rotten Tomatoes. É, cara, esse filme dos vampiros, ele poderia ser pior, cara. Ele poderia ser traduzido em português de Portugal. Que lá se chama Põe Aqui o Seu Dentinho. Entenda como assim. Esse filme tem uma coisa que se salva. Pra mim, tem uma coisa que se salva. É a menina que faz lá a Jennifer, que é aquela ruivinha que fazia as visões da Rave e tal. Só porque essa mulher é maravilhosa, né? Eu me lembro de ter só visto uma cena desse filme que eu me lembro dessa mina. Só isso. Não, ela é maravilhosa, mas, cara, o filme. Ah. Parabéns, Ivaldo. Parabéns pelo seu nível, cara. Eu nem lembrava que existia esse filme, pra você ter uma noção. Consegui chegar no final do poço. Eu acho que daqui pra frente, qualquer filme que a gente vai falar vai ser digno de Oscar. Eu vou falar, caramba, mas esse filme é bom comparado aos Vampiros que se mordam. Caramba, Ivaldo, devia ter deixado pra último. O pior é que é genial, cara. Tudo que você vê nesse filme, pode todas as piadinhas. Por exemplo, o Edward, ele briga com a Bella e eles se separam. No filme original acontece isso, nesse filme também acontecem os mesmos eventos. Aí ele vai morar sozinho, sei lá, na cidade grande lá, foda-se, e a irmã, a prima, sei lá, uma amiga dele vai atrás dele. Aí ela vê ele barbudo, todo cagado, todo sujo, bêbado, casa toda lixão, tudo bagunçado. Ela, pô, meu, você tá bem? Ele, não, tô tranquilo, eu tô bem. Eu consegui achar alguém mais bizarro que a Bella. Aí abre uma janelinha e tem a Lady Gaga dançando. Como assim, a Lady Gaga? Cara, é muito bom, os caras conseguem fuder Crepúsculo do início ao fim, sem esquecer uma cena sequer. Você tá quase me convencendo a assistir esse filme. Isso é um valor muito importante, cara. Porra! Isso pra mim já deixa o filme pelo menos razoável. O problema é que eu vi meio filme do primeiro Crepúsculo, então eu não vou entender bosta nenhuma. E não perca seu tempo tentando assistir novamente. Eu não vi 5 minutos, cara. Cara, não dá pra assistir. Não aguentei. Simplesmente não dá. Cara, eu tive que ver todos até o último. E eu terminei, eu olhei assim pra minha mulher e falei, caralho, é que eu já tô casado, que senão... O que o homem não faz pra uma mulher, né? Você não tá vendo, né? Mas esse filme aqui fez valer a pena meu sofrimento. Cara, ele deixou uma lição muito importante pra sua mulher, Ivaldo. Ela pensa duas vezes antes de mexer com você agora. Exatamente. Deixa ela. A vingança vai, será maligna. Nossa, e põe maligna nisso, viu? Grande filme, Valdo. Parabéns, viu? Obrigado. Everton, muito depois bom. Desse clássico da comédia moderna, qual é o filme que você traz pra gente? Cara, eu vou trazer um filme. É de um diretor que não tá sendo muito adorado ultimamente, não, né, cara? Que é o tio Zack Snyder, né, cara? Ei. Que é Sucker Punch. Olha só. Caralho, filme, cara. A gente esperou, a gente contava os dias pra assistir esse filme. Principalmente eu, que sou fã da atriz principal. Mas a gente contava os dias pra ver esse filme, porque tinha aquela pegada de batalhas meio em anime, katanas e, meu Deus do céu, roupas curtas. Puto, oi, amor, desculpa. É um filme aqui, eu enxergo que o filme... Não, só vamos pra parte técnica. Ele tem 6.1 no IMDB, né? Do Rotten, o negócio lá do medidor deles é 23% da crítica, né? Nossa. E a audiência é 47%. Nossa. Então, cara, eu tenho consciência que o filme é ruim, velho. Eu entendo isso, mas eu gosto, não sei porquê, cara. Já que você eu gosto comentou, das batalhas, eu gosto do estilo da batalha. Era isso que eu ia falar. Você é lembra Snyder, se por algum... Snyder, ele pode ter todos os defeitos dele, mas ele sabe... Eu gosto das cenas de ação dele. Nos filmes dele, eu gosto das cenas de ação dele. Então, um filme galhofa desse, que é só cena de ação praticamente, eu achei interessante, cara. Eu queria perguntar uma você coisa. Você já estava da época da divulgação desse filme, porque eu vi assim, pô, o visual cyberpunk, aquela coisa toda assim, e eu falei, cara, esse filme parece vai ter algum futuro. Até porque é muito diferente do que vinha, né? Era só a equipe masculina ali, você vê, são só mulheres, apesar de ser aquela coisa de roupa curta e tal. Mas eu pensei assim, bom, vamos dar um crédito pra esse filme. E aí o Snyder fala que o filme é como é que era? Alice no País das Maravilhas com metralhadoras, cara. Aí eu não sei. Vamos ver como que vai ser esse filme aí, cara. E desculpa, Everton, mas eu, cara, eu saí de lá querendo furar os dois olhos e queimar o cérebro. Eu estava guardado esse filme, cara. Você viu no cinema? Eu vi no cinema essa porra. Puta que azar, hein? É, eu o que eu queria entender, cara. O que eu queria entender é qual a lógica do filme, cara. Exatamente, eu acho muito. Mano, puta, velho. A parte da mina dançar e ir pro outro. Nossa, velho. Ah, maluquice do caralho, velho. Que é muito bizarro, velho. Eu não entendi também. Você tem que dançar a partir do. Puta, por que tinha que dançar? É verdade. Foi só pra sensualizar mesmo. Porque não tem nenhuma. Mas nem sensual que ela dançar ela. Parece que ela tá botando barriga. Que é a vantagem de dançar de forma estranha? Eu não sei. Eu uma hora enfrentava samurais gigantes de pedra. Outra hora enfrentava dragões. Outra hora enfrentava robôs cibernéticos. É como se fosse um grande videoclipe, cara. Eu acho que é uma. Parece mesmo. Ou um comercial de perfume, né? Pode ser uma junção de várias curtas, né? Parece que o Zack Snyder fez um curta daquela parte dos robôs, aí fez um curta com aquela parte do dragão, dos goblins, sei lá, ele fez um curta dos samurais, aí falou, ah, mano, vamos juntar tudo isso aqui num filme só? Porque não dá pra ficar lançando um curta. Então a gente lança tudo de uma vez. Aí lança tudo de uma vez, não tem sentido a amarração da história, beleza, foda-se, ninguém quer o sentido, eu quero ver fogo, tiro. Tiro, facada, tiro, porrada e bomba. Mais ou menos isso. Cara, mas é bem isso, porque assim, se você ler a sinopse, a premissa até que é legal. Vai ver alguma coisa que o Snyder fez, alguém falou, pô, isso aqui tá muito bom e tal, lança como curta. Mas o Snyder é megalomaníaco, né? Aí ele foi colocando, jogando coisa e saiu isso aí, né? É, então, ele fez todos os videoclipes, ele falou, pô, eu tenho que unir isso daqui de uma maneira, cara. Ah, vamos fazer um monte de mundos, na verdade, a mina tá presa num hospício, que na cabeça dela é um bordel. Aí começa as maluquices, velho. E como todo bom filme do Snyder, tem câmera lenta, cara. Então... Para caralho. Esse tem muita, velho. Nossa. Esse. Eu acho que é isso. Ele juntou os fiapos do filme, ele falou, vou colocar uma câmera lenta ali, porque aí ele gasta 2, 3 segundos por cena, ele conseguiu fazer, ter 90 minutos de filmagem. Puta, pior que, caralho, realmente, cara, o filme não faz sentido algum. Porque a gente tem uma cena legal dela enfrentando um samurai. Aí o samurai puxa uma Gatling Gun. E aí ela toma uma porrada, mas não se fere, mas mata o samurai, mas aí tá dançando. Ela não tá lutando de verdade, né? Porque então, eu lembro. Não, no roteiro do filme, eles tinham que pegar, elas tinham que pegar algumas coisas que faziam elas fugirem da mansão lá. Aí cada cenário que elas lutavam era um foster de amigos imaginários. É, cada coisa era uma chave, era uma faca, era alguma coisa, assim, cada lugar que elas estavam lutando era alguma peça. Só que não faz sentido porque nada disso tá acontecendo de verdade, né? Exatamente, ela tá pensando no hospício, não, mano? É uma confusão esse filme, cara. Mas caralho, mas, aquilo ali. Cara, tudo... parecia. Porra! Se aquilo tudo ali é sonho, cara. O Snyder parecia, ó. Então, o Snyder parecia aquela criança mimada que pegou o orçamento infinito e os pais soltaram na loja de brinquedo e falou, vai. E esse filme foi logo depois do 300, não? Watchmen. Ah, foi depois do Watchmen? Eu já tinha feito. É, o 300 é 2007, o Watchmen é 2009 e saiu 2011. Então o Snyder tava com uma moralzinha, então os caras deram uma grana pra ele investir, né? Falaram assim, faz você achar que você tem que fazer, cara, né? A gente tá em 2017 e ele ainda tem moral, eu não sei como. Ele vai ter moral por um tempo ainda. Sucker Punch, agora é minha vez, vou trazer um filme aqui. Trazer um filme de 2000. O filme tem como protagonista o nosso querido, grande ator, vencedor do Oscar. É vencedor do Oscar. Eric, mano. Alegria. Não, tá indicado. Tá indicado. Se for o que eu tô pensando, tá indicado. É, não, Nicolas Cage. Caraca, esse cara. Ah, o Nicolau Gaiola. É. Nicolau Gaiola, é. Ele mesmo. É um filme clássico do SBT, daquela sessão que eu não lembro o nome. Qual é o nome do Tela? Qual não? Tela Sucesso é do SBT? Não, né? Tela Sucesso é o de terça, Cine Belas Artes de sábado. Ah, não, então é o Tela de Sucesso, certeza. O filme é 60 segundos. Se eu gosto desse filme, hein? Também gosto desse filme. O filme, ele tem 24% de aprovação da crítica no Rotten e tem 6,5% no IMDb, né? Não tá tão ruim. Só que eu entendo porque o Anderson gostou, eu gostei e outras pessoas que eu converso gostaram. Ele tem 77% de crítica positiva no Rotten, da audiência. Assim, eu assisti recentemente esse filme, os 60 segundos, e assim, o roteiro dele é muito ruim. Não faz... As coisas também acontecem em 60 segundos, literalmente. As coisas acontecem de uma hora pra outra. A Angelina Jolie, ela não faz nada no filme. Ela tá lá, mas não faz nada no filme. Ela não serve pra nada. A não ser seduzir o cara. É. A não ser seduzir o cara. Ela não faz nada. O Nicolas Cage tá naquele... O papel dele até que eu gosto. Ele não tá tão... Ele já fez papéis piores. Muitos papéis piores. Mas ele não tá tão mal nesse filme. Pô. Só que o filme é legal, cara. Eu fiquei, tipo, interessado na história, nas coisas que acontecem. A parte de roubar os carros também. Que muito... Isso aí veio... Acho que o Velozes Furiosos tinha acabado de sair, né? Quando saiu o 60. Não, o primeiro Velozes Furiosos eu acho que é de 2002 ou 2003, se eu não me engano. Eu acho que é. Esse filme é de 2000. Eu acho que eu tava na cabeça que o Velozes Furiosos era de 99, mas enfim. Tava ali, né? Tava começando aquela coisa de carros. E é um filme, cara, que eu tenho uma boa lembrança, principalmente por nostalgia de assistir no SBT. Tenho muita nostalgia desse filme. Tanto que eu assisti depois e eu gostei de novo, mas reparando nos erros que existem, que puta que pariu, são muitos. E não. Puta, dando spoiler logo do final, quando o Nicolas Cage tá lá na ponte, velho, tem que dar um salto mortal, carro lá, é espetacular. O filme tava indo muito pé no chão até ali, velho, e ele escambou, falou assim, foda-se, fazer qualquer merda aqui pra ele se livrar desse carro. E eles fazem. Mas mais respeito, por favor. Mais respeito, que o carro tem nome, Leonor. É verdade. Que é aquele carro que ele nunca conseguiu roubar, né? Exatamente. E o engraçado desse filme é que eles têm que roubar... Quantos carros? 100? Não é tanto carro assim, é? Tem carros? É, eram 100 carros, isso. É carro. É sem carros, é carro pra caralho. Só que não, tipo... Tem carros de 72 horas. Logicamente, eles não iam mostrar todos os carros, né? Não. Eles têm um plano de roubar... Eles têm um prazo de 72 horas, só que o Nicolas Cage acaba roubando todos em 24, né? Tipo, ele muda o plano dos caras. Fala assim, não, vão roubar tudo numa noite. E aonde entrou 60 segundos? Que eu não consegui ver esse filme, cara. 60 segundos é o tempo que o carro, né? 60 segundos é o tempo que o carro acelera, né? Não, é o prazo final que ele tem pra pegar o último carro lá, que ele acaba... A Eleanor sempre falha com ele. Ele até senta no carro e fala assim, não fale comigo agora. Nada, 60 segundos é o que... Pra entregar o... 60 ele segundos foi... O último carro. 60 segundos foi a atuação da Angelina Jolie no filme. Ela aparece... Ela não fala 60 segundos, você juntar todas as falas dela no filme. Não, ela geme 60 segundos. Aquela cena dentro do carro. Aí tem os policiais desse filme também. Puta que pariu. A polícia só tem dois policiais desse filme também, né? Só tem dois policiais e tem um que eles brigam uma hora lá, estão dentro do carro também. Os outros policiais não fazem nada, né? No meio não aparece. Não. Só tem dois detetives principais lá. Cara, o filme... O que me atrai desse filme é Nicolas Cage, pra começar. Nicolas Cage, porque Nicolas Cage, puta que pariu, não sei o que ele tem, que eu começo a assistir um filme dele e falo, caralho, quero assistir essa merda. É verdade. É, meu primo, Nicolau Gaiola. gaiola tem que prestigiar a família, né? Você tem Só corrigindo, são 50 carros e não 100, tá? Ah, tá. Porra, 100 carros era carro. Mas é, em 72 horas. Mas mesmo assim, não, eles mostram, sei lá, 3 carros. Mas tudo bem. Isso aí, bem. A gente não tem como ver todos os carros, né? Isso aí eu vou ficar. Mas tem uns furos de roteiro, assim, inevitáveis nesse filme. Você tá assistindo e você fala, caramba, por que isso aconteceu? Eu nem vi isso acontecer, mas aconteceu. Tá lá. Mas eu tenho uma boa nostalgia. Eu escolhi esse filme muito pela nostalgia, depois de ter assistido. Então você não viu recentemente? Não, eu vi faz um mês, vai. Outra coisa que eu gosto desse filme é a música do The Cult, Painted on My Heart. Coisa que me faz lembrar com carinho desse filme. Eu gosto muito dessa música. Mas pra quem gosta de carro, vai gostar desse filme. Dificilmente não vai gostar. Ah, isso com certeza. Você tem um filme de carro, o pessoal que assistiu não gostar nem dos carros. Puta que pariu, né? Projeta e vai embora. Não, pra você ver, se o cara assiste um filme de carro e o cara termina o filme assistindo e falando que é uma bosta, e o cara gosta de carro, fala que realmente o filme deve ser uma bosta. E os caras sempre colocaram carros decentes. Mas esse filme é legal, porque ele traz vários modelos, né? Então, pra cara que coleciona essas coisas, entende? Eu não entendo bosta nenhuma, então. Eu gostei mesmo do filme. Você vê, eu não entendo merda nenhuma de carro, eu gostei do filme. Não tô muito diferente, não. tem uma cena nesse filme que eu acho legal, é aquela cena que eles têm a lista de todos os carros, e aí eles vão riscando, né? Conforme eles vão sendo roubados. E aí o policial chega, ele não vê a lista, só depois que a gente vê que a lista tá pintada com aquela tinta ultravioleta, né? O cara passa a luz negra assim, vai listando todos os carros, e aí o policial saca qual que é o carro que vai ser roubado, que é aquele Shelby GT, a Eleanor, né? Que ele nunca conseguiu roubar, tanto que ele tinha saído da cadeia, porque tinha tentado roubar esse carro da outra vez, né? Essa cena realmente é legal. Mas o final do filme eu também gosto das cenas. No final, vai pra aquela cena de ação, né? O Nicolas tem que ir pra uma ação. O vilão desse filme, eu nem falei, o vilão desse filme, ele é ridículo. Realmente, o vilão desse filme é muito ruim. Qual o nome daquele ator mesmo? Caralho, qual que é o nome dele? Qual deles? Do vilão do filme. É o vilão? O mafioso lá, eu esqueci. Se eu falar Eric Alegria, você vai ficar chateado? Não, cara, é porque ele é famoso. Não, Eric Alegria, eu sei que ele é famoso. Isso, Christopher Eccleston. Fez o Dr. Who quando voltou, né? Exatamente, ele é um mafioso muito canastrão. Ah. Muito canastrão. Ah, cara, na boa. Todo mundo nesse filme tá canastrão. Até o irmão mais fofo. É o irmão mais novo do Nicolas Cage, o Giovanni Reeves. Eu gosto muito desse cara, eu acho ele muito bom ator. Mas nesse filme tá todo mundo piloto automático, cara. Até o Robert Duvall também, então... Esse piloto automático foi um trocadilho ou não? Não foi propósito? Não foi intencional, cara. Agora que você falou que eu fui... Genial, hein? Genial. Genial. Você foi acelerou de vez, hein, meu amigo? Alguém me segure, né, cara? Alguém para logo antes do... Caramba, Nicolas Cage. Nicolas Cage, vou falar. Se o cara conseguiu transar e atirar ao mesmo tempo, ele tem meu respeito. Ele tem meu respeito porque ele fez aquele filme maravilhoso chamado A Rocha. É de forró esse filme? Não, parece, mas não é. Aquele que ele tem que invadir a prisão lá, liberar Alcatraz dos terroristas. É. Imagina o Nicolas Cage entrando num concurso de A Rocha. Com o cabelo. Ele tá na rocha fazendo curso de arrocha. Caramba, velho. Ele já conseguiu roubar 50 carros em uma noite. Que vai ser um concurso de arrocha pra ele. Não vai ser nada. O melhor é o filme dele. Carona. Não, certo. Cara, ó, eu fico pensando aqui. Ele fazendo aquele concurso de arrocha com aquele cabelo comprido. Depois ele tem que fugir dali no avião. E pousar o avião mesmo. Quem pegar a referência pegou, hein? Pegou. O cara é um gênio. E pra piorar, quando ele aterra em sua avião, ele derruba um boneco de palha gigante. Não, ele derruba um cassino, né, cara? Aí ele termina lutando em cima do caminhão de bombeiro. Ele é tão genial que a gente conseguiu lembrar de 300 filmes dele que a gente podia colocar aqui. Muito bem. Muito bem, 60 segundos, Anderson, traga mais um filme pra gente. Última rodada de filmes pra gente fechar esse cast. Seguindo a minha linha de raciocínio, um clássico da Sessão da Tarde, O Rapto do Menino Dourado. Nossa! Caraca, velho. Fui longe, agora eu fui longe, hein. É um filme que tem nota 5.9 no IMDb, e o índice dele lá no Rotten Tomatoes é 26% e 47% da audiência. Caralho, eu achei que ele era bom de crítica. A sua nostalgia falou que ele era bom, porque esse filme é ruim. Eu acho que é exatamente isso. Mas é assim, eu acho que é o mesmo caso de 60 segundos. Eu vou muito pela nostalgia. Um filme que eu vi assim diversas vezes. Então, assim, ele tem um valor sentimental. E é aquela coisa: a gente, quando criança, um filme da Ed Murphy, a gente vai ver, vai dar risada. É um filme legal, tem magia, tem efeito especial, aquela coisa toda. Mas, cara, o que tem? Efeitos especiais, o filme é lá de 86, a gente até releva. Mas o roteiro do filme, mano. Ai, nada faz sentido naquela porra daquele filme, cara. Mas Ed Murphy é o quê nesse filme? Começar que o menino, ele é um cara especializado em encontrar crianças desaparecidas. Basicamente. Nossa, isso. As professores que só existem nessa época, né? Nada mais que não, eu vou ser... filme, né? Eu vou ser mais sucinto. No filme, é dito que ele é um assistente social autodenominado descobridir de crianças perdidas. Douradas. Tá? Cara, o filme... aí tem uma cena dele que ele tá anunciando o serviço dele na TV e o apresentador não deixa ele falar. Ele pega pro apresentador e fala assim, cala sua boca, deixa eu falar. Aí ele começa a falar, o cameraman vai dando zoom pra esconder a cara dele. Você sabe quando você vai dando zoom pra ficar só o rosto do cara e ficar sem graça? Aí ele fala assim, se você for aí eu vou te dar um soco, hein? Fala, mano, esse é o cara que tem que achar a criança perdida, cara. Veja o nível desse filme. Caraca, ele já foi até vampiro. O filme já... cara, o filme já não começa bem. Começa primeiro que o menininho lá, que ele é tipo o Buda encarnado. O filme começa no Tibete, é um menino encarnado. Ele toca num pássaro e o pássaro ressuscita, tá? E o porém é que aquele pássaro não existe no Tibete, só existe na Austrália. O que ele foi fazer lá, eu não sei. Caraca. Mas ele foi voando até lá, falou. O cara invocou ele. Foi o Buda. Não, o Buda falou: não, eu preciso de um desafio maior. Traga aquele pássaro lá da puta que pariu. E é isso, o pássaro foi parar lá assim. O vilão do filme é feito pelo Charles Dance, que é o Tyrion Lannister, Game of Thrones. Então, assim, esse cara tem uns papéis muito ruins na vida dele, cara. Então, assim, o filme é tudo errado. Um dos ruins. E, curiosamente, esse filme, assim, é o primeiro filme do Ed Murphy feito especificamente pra criança, que é aquele PG-13 lá, o PG-13, porque todos os filmes antes desse, o Ed Murphy, ele sempre fala aquela palavra com F. Então, todos os filmes antes desse, ele fala a palavra com S. Com F. Furacão? Desculpa. Aquela do... Combina com Sucker Punch, mas você troca lá a letra, você já vai entender. Cara, esse filme poderia ter sido pior, cara. Esse filme poderia ter sido pior, porque o ator escalado pra fazer o papel principal desse filme era o Mel Gibson, cara. Ah, mas não, ele não ia fazer nem poder nesse filme. Não, a ideia original é que esse filme seria um filme de drama, né? Tá, ia ser bem diferente. Seria totalmente diferente. Aí quando ele saiu, o Ed Murphy entrou, e aí eles reescreveram o filme pra ser um filme mais de comédia e tal. Só que nem o Ed Murphy gosta desse filme. Nossa. Durante a divulgação ele falava que o filme foi muito pior do que era o roteiro. Ele se sentiu enganado depois de fazer esse filme. Caramba. É porque ele não tava interpretando... É porque ele não fazia o Menino Dourado. Se ele fizesse, aí ele ia gostar pra caralho. ele só fazia um papel no filme. Acho que é isso mesmo, cara. Foda, né? Cara, esse filme tem umas piadas muito erradas, cara. A mulher chega lá pra ele, pra contratar o serviço dele, pra ele resgatar o Menino Dourado. E ela entrega um pergaminho pra ele, sabe? Que você vai desenrolando assim pra ler. E aí, do nada, ele pega, olha e fala assim... Pô, isso aqui parece um bagulhão, hein? Você passa a língua e fuma. Acho que você fumou um desse, né? Aí eu, mano... E, tipo, tem várias criancinhas do lado jogando basquete com ele, assim... Eu falo, olha esse cara. Anos 80, né? Anos 80, né? Não, o que foram os anos 80, né, velho? Não tinha classificação etária no negócio. Ixi, qualquer coisa pra acalmar a criançada. Era o Rápido do Menino Dourado à tarde, de noite, banheira do Gugu. Não, banheira do Gugu também, só que era domingo, né? Só que aí era com a família toda almoçando. Aquele tio gordo com um pedaço de frango em cima da banha. Caramba, mas passou demais. O Rápido do Menino Dourado passou demais a Sessão da Tarde. Passou, cara. E eu acho que, não sei se vocês sabem, mas se explodir alguma cabeça, vocês avisam. A gente tá falando do menino, mas na verdade é uma menina nesse filme, né? Eu tô ligado. É uma menina. Eu não lembrava disso. É uma menina, porque isso ocorre por conta da tradução, né? Em inglês é The Golden Child. Então, assim, seria a criança dourada. A criança dourada, é, né? Tem que como né? menina no Brasil. Mas durante... É, criança, você não fala uma criança. Mas criança. O durante você assistir o filme, você vê que é uma menina, né? Ah, dá pra ver, mas se você for só pelo nome, depois você vai... Mas não é o foco deles também, né? Por menina, menino, não importa. Não. O que importa é que é a criança que é a endeusada lá, que tem... Cara, mas tem aquele... O vilão vira um demônio no final também, né? Cara, ele é um enviado do demônio. Ele é tipo um subalterno do demônio, sabe? É tipo um gênio. Bichinho feio, cara. Boa lembrança. Mas esse filme, eu assisti na minha infância tão feliz. Também gostava dele, vai entender. Né? É bem o que você falou. É um negócio. É a questão da nostalgia, mas, né? Assim, apesar de tudo isso, é muito em cima da nostalgia, mas assim, é o caso que o Vinícius falou, cara. É, ele tem uma ideia boa, mas a execução não chega a ser tão legal, assim. Sim. Até porque também é um filme voltado pra criança, então não dá pra... Se a gente for tentar ver com o olho de adulto, acho que também é um pouco de sacanagem. O filme já vai no geral é isso. Com um pé atrás. Filme, né, que eu gosto bastante. Hoje a gente é meio cínico, né, pra ver os filmes, né? Acho que isso conta muito também. Isso é verdade. Eu não lembro direito do filme, assim, do decorrer dele. Eu lembro dele passando, eu lembro da ideia principal, mas eu não lembro das cenas em, de fato. Pra crítica, pra falar se ele é bom ou ruim, eu lembro que eu gostava, porque era o Eddie Murphy. Aí eu assisti, eu achava genial, porque era ele. Ah, e também porque tinha aquela questão da magia, né? Aquela ali atraía muito a nossa atenção, não tem como negar, né? Também, né? É, verdade, ele prendia exatamente por isso, né? Que era uma coisa diferente do dele, né? Não era um policial, que a gente tava acostumado, não era um príncipe, ele era um cara envolvido com essa questão de magia e tal, e também acho que atraía mais, né? Hello. E fora que era engraçado, né? Apesar das piadas a gente não entender, aí eles faziam caras e bocas e a gente dava risada. É, o Ed Murphy é o escolhido, né, pra fazer esse filme. Se alguém chegar pra mim e falar, olha, o escolhido é o Ed Murphy, vai te salvar, fala, olha, eu prefiro ficar desaparecido mesmo. Caramba, mas o Mel Gibson ia ser genial também, viu? Ah, cara, imagina, o filme ia ter Mel Gibson e ia ser dirigido pelo John Carpenter. Só que o John Carpenter recusou porque ele foi fazer um outro filme que já foi citado aqui, né? Que eu sempre me confundo entre os Aventureiros dois. Aventureiros do Bairro Proibido. Eu sempre me confundo entre os dois. Assim, que é qual? Entendi. Desculpa. Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, tá. É, ele recusou fazer o Rápido e o Menino Dourado pra fazer o outro filme. Que bom, fez um bom filme. Cara, mas são dois filmes de magia que saíram no mesmo ano. E os dois que são ruins e a gente gosta. Não sei vocês, mas... Não, sim. Não, Aventureiros eu gosto e eu leio bem, mas eu não sei se as críticas... Não, eu gosto também, ruim. Mas é será ruim. A crítica foi ruim do Aventureiros na época? Ah, ele é conhecido por ser bem meia boca, assim, cara. Ah, que absurdo. Filme tão bom. Eu não entendo. Faz o seguinte. Arranja um jumper temporal e manda ele lá pra os anos 80 pra ver se a crítica do filme foi ruim. Ah, eu tô investindo agora em escrever roteiro de jumper. Mas enfim. Nossa. Eu vou juntar esses filmes merdas aqui e vou fazer um filme genial, você vai ver. Esses filmes que tem ideias boas e execuções ruins, dá pra gente juntar todos num só e vai sair um filme com o Nicolas Cage de personagem principal. Não, dirigido pelo Zack Snyder. Ele vai ter que atuar. Caramba, ia ser foda. Não, é. O protagonista é o Nicolas Cage e o diretor é o Snyder. Caralho, não, já tô... Puta, eu vou ter que sair até da chamada aqui porque eu vou começar a escrever agora o roteiro. É o blockbuster. Esse é o blockbuster do ano. Já liga pra Flash Star, Farol. Vai ligar as câmeras aí que chama a galera pra gravar, que a gente já tá enviando por e-mail agora. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Posso? Olha, eu pensei que Meus Vampiros Que Se Mordam ia ser um dos filmes de pior nota que eu ia trazer, mas eu consegui trazer um pior que Os Vampiros. Caralho, impressionante isso aqui, né? E eu gosto dessa porra desse filme também. Este filme que eu irei trazer agora, neste exato momento, é de 2008. Assistimos esse filme juntos, menos o Anderson, que ele não estava presente, infelizmente, no momento, mas ele ia dar grandes risadas com esse filme também. O filme se chama Strange Wilderness, Programa Animal, velho. Programa Animal. Vocês lembram desse filme? Puta, eu lembro desse filme pra caralho. Eu não faço ideia que filme é esse, mano. Eu vou assumir minha ignorância, não sei que filme que é esse, cara. Peraí que você vai, ao longo dos comentários aqui, você vai lembrar. No IMDB, o filme tem 5.3 de nota. E o nosso Tomatinho, amável, deu 2%, cara. Só. Mas esse filme é um lixo gigantesco, vô. Não, é um lixo gigantesco, mas a gente deu risada até umas horas com esse filme, cara. Explica o filme, fala um pouco do filme que o pessoal às vezes Esse filme é o seguinte: tem um cara que o pai dele fazia esses programas tipo Discovery Channel, de mostrar a vida animal. Só que o programa tava falindo, o pai dele acabou morrendo e o programa continuou piorando. E o dono do canal chegou, da emissora, chegou e falou: meu negócio é o seguinte, seu programa é uma bosta e a gente vai cancelar. Daqui a, não sei se era uma semana, dois dias. O cara falou: daqui a X dias eu tô cancelando. Aí o personagem principal fala: puta, eu preciso bolar alguma coisa genial pra tentar salvar o meu programa. Aí, não sei por que motivo, eles recebem uma carta de um fã, sei lá, de um amigo do pai dele, dizendo que sabe a localização de tal pé grande. Esses caras vão caçar o pé grande pra tentar filmar e tentar salvar o programa com um documentário sobre a vida do pé grande, cara. Olha a ideia do filme. E, puta... Meu Deus. O filme é aquele filme que você tem que assistir sem esperar nada, porque o filme só tem merda do início ao fim. E cara, puta, esse filme é um besterol. Tipo assim, eu já não curto muito filme de besterol que tem esse negócio de maconha, não sei o que lá. Só que cara, esse filme ele é tão besta, você assiste ele sem esperar porra nenhuma e o filme acaba sendo engraçado. Pra vocês terem uma ideia, tem um cara que tatua, o Vinícius deve lembrar dessa cena, tem um cara que ele tatua na pálpebra dois olhos pra quando ele estiver dormindo o pessoal pensar que ele tá acordado. Esse filme tem o Jonah Hill, né? Tem o Jonah Hill, tem o Justin Long, que ele fez aquele, o filme do Duro de Matar 4.0. Eu odeio esse cara, mano. O protagonista é um comediante, né? O Steve Zahn, o nome dele. Esse cara eu gosto já. Ele fez a Creche do Papai, ele fez agora o Planeta dos Macacos da Guerra, ele é um dos macacos, um dos principais. Ele é o protagonista, ele tá no Capitão Fantástico também. Ele é o protagonista do filme. Esse filme é bom porque ele é isso, ele é puta. E o engraçado é que tipo, o caminho que eles fazem, toda a missão, tudo que acontece até eles chegarem aonde tá o pé grande, só dá merda, só dá muita merda. E tipo assim, não é um caminho lógico, não, a gente tem que ir aqui, pegar tal coisa e ali, fazer isso, falar com aquele cara e ir até lá. Não, os caras fazem coisas sem sentido nenhum pra no final chegar na missão deles, cara. E só dá merda o filme inteiro, eles só se fodem. E é muito engraçado as situações que eles se metem. São bobas, eu não vou mentir. Mas tipo, é um bobo que você dá risada, porque é uma bosta. Você acaba rindo. Não tem como não dar risada com as merdas que eles fazem. E o mais engraçado... A expectativa tá tão baixa, né? Não, isso. Você tem que assistir com a expectativa zero. Já chorando, já. E no final, quando eles conseguem encontrar onde seria, provavelmente, o ninho do pé grande, lá a caverna, essa cena é épica. O cara vai gravar, pô, a gente tá aqui, supostamente, essa é a toca do pé grande. E nisso, realmente, você pensa que não vai acontecer, mas realmente aparece o pé grande. Só que quando o cara olha pra trás e vê o pé grande, em vez deles tentarem fazer alguma coisa, correr, continuar filmando, ele grita fudeu e todo mundo mata o pé grande dando tiro. Cara, eu não lembro. Eu apaguei do meu cérebro me protegeu e apagou esse filme, cara. No primeiro momento que o Valdo falou, eu achei que era um filme chamado Animal. Ah, tá, não. Com o Rob Schneider. Cara, mas tá tudo em casa. É tudo da Happy Madison, cara. É tudo da produtora do Adam Sandler, velho. É tudo tá em casa. É improvável. O diretor desse filme, ele dirigiu Gente Grande, que é aquele do Adam Sandler, Gente Grande 1, Gente Grande 2. Aquele filme é ruim. Para caralho. É que você não viu o que eu tô falando. Esse filme é ruim, não dá nem pra gostar. Não, aquele é ruim e não dá pra gostar. Não, esse aqui é ruim e você consegue gostar. Aí, Anderson, olha a ideia genial dos caras. Eles terminam de matar o pé grande, aí à noite eles fazem uma fogueira na toca do pé grande e começam a conversar. Eles falam, pô, mas ó, você viu, né? Ele tentou me atacar. O outro, não, tô ligado, ele ia te morder, a gente só se defendeu, né? Aí um chega assim e fala, você tá ligado que a gente fez merda, a gente matou o pé grande, fudeu, né? Aí o principal, o gênio, né? O ator principal, ele fala, puta, vamos fazer uma filmagem aqui, tive uma ideia. Aí eles têm a paixão de pendurar o pé grande com a corda no pescoço na caverna, e eles falam que o pé grande se suicidou de depressão. Só que ele tá cravejado de buraco de bala no peito, velho. Como assim? Que merda gigante. Não tem como você me dar risada de uma ideia patética dessa, cara. Programa Animal, nossa, você foi longe, Valdo. Mas eu lembro desse filme, eu vou te falar que eu lembro da gente assistindo. Lembro sim. Mas eu só não lembro se eu já não gostei na época. Ah, você riu muito. Isso, ah, eu ri? Ah, então ri. Tudo bem. Você e seu irmão com Alzheimer riram muito. Cara, deve estar mesmo, que eu não lembro não, ué. Você vai lembrar, uma hora você vai lembrar. Não, cara, eu tô olhando o trailer, tô olhando foto, mas não lembro de porra nenhuma, cara. Hoje você vai ter um pesadelo com as cenas desse filme. Você vai lembrar dele. Só se for, filme de terror total. E eu gosto, vai entender. Mas é assim, né? Essa é a ideia. Não tem porquê, a gente gosta, não tem porquê. Everton, cara, por favor. É que nem filme do Adam Sandler, né, cara? Que não pode faltar. né? Tem um filme que ele é muito idiota, é muito idiota mesmo. Mas, cara, pelo menos quando eu assisti, eu gostei, cara. É um dos mais bestas do Adam Sandler, cara, que é o Rei da Água. Puta, eu adoro esse filme, cara. Vocês lembram desse filme? Eu adoro esse filme. Caraca, velho. Eu não lembro desse filme. Que ele joga futebol americano. Nossa, eu adoro esse filme. Que ele é... Isso, que ele é todo bobão. Ele é todo bobão. Depois ele vira o astro do time e tal. É, a Kate Pence é a mãe dele, cara. É verdade. Lembrei. Porque ele tem dois filmes jogando futebol americano, né? Tem dois filmes jogando futebol americano. O outro é o golpe... Não, aquele é ruim. Ele tá na cadeia. O Rei da Água é um dos dois personagens que o Adam Sandler faz dois personagens, né? Ele faz o malandro e ele faz o tonto, né? Que ele faz o... Ele fala com a boca torta. São os dois personagens que ele faz, né? Não, então põe mais um aí, que é o depressivo. Aqueles dramas dele lá, ele é sempre depressivo. Exatamente. E nesse ele faz um completo idiota, cara. Esse filme, pelo que eu me lembro, quando eu assisti, eu achei ele muito engraçado, cara. Todas as vezes que eu assisti, na verdade. E eu acho muito engraçado a mãe dele também, a relação que ele tem com a mãe dele. Eles vivem lá, tipo, num pântano, muito bom, né? Cara, isso, é. Cara, assim, esse filme, aí eu vou concordar com o Everton, ele é ruim, mas, cara, eu adoro esse filme, cara. Nossa, eu tenho um carinho muito legal por esse filme, velho. E ele é horrível, cara. Você vai lembrando? Sim. Mas... Cara. É coisa que a gente Sandler, gostava, assim, né? Nos anos 90. É, o Adam Sandler, assim como o Nicolas Cage, dá pra fazer um cast só de filme bosta que a gente gosta. Nossa, dele. Nossa, dá mesmo. Puta que pariu, tá. Esse cara tem. Aquele eu não vou nem falar que caiu o cu da bunda, viu? Puta que pariu, odeio aquele filme. Com meu coração. Não, eu tinha pensado num filme dele. Eu jurei que eu ia falar Clique, né? Clique, não. Eu declaro marido e Larry. Eu gosto desse filme, velho. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é da hora. Eu gosto desse filme, velho. Pô, tem um outro filme que é... No Rotten, tá? Tem um outro filme que é bem bosta também, que é com o Adam Sandler, o Steve Buscemi e o Brendan Fraser, aquele Airheads, os Cabeças de Vento. Também é outro filme que eu adoro, apesar do filme ser bem ruim, velho. Ah, o Maluco no Golfe, cara, eu até gosto também, cara. Billy Madison, né? Não é isso? É, tem o Billy Madison e o Maluco no Golfe, que é o do... Quem dá aula pra ele no Golfe é o Apollo Creed, cara. Ah, é. O Billy Madison é aquele outro que ele é retardado, ele vai pra escolinha das crianças. É. Cara, o Sandler tem tanto filme merda, velho. Nossa, que coincidência, hein? Por sinal, um dos atores desse do Adam Sandler que o Robert falou também é o cara do Programa Animal, que eu acabei de comentar. Que é o tal do Peter Dunk. É um loiro grandão? Não, não chega a ser um loiro, não. É o cara que o Adam Sandler pula em cima dele com toda a força. Mas como esses filmes são da mesma produtora, né? Então, puta, pode crer, né? É isso, não. É, sim. É todo mundo junto. Ah. Eu só não deixo ninguém gostar de Zohan. De resto, você pode gostar de qualquer filme. Nunca gostei de Não, esse Zohan. Não dá. Esse é impossível. Aí esse e aquele outro lá, aquele outro que ele é sapateiro lá, que ele é muito ruim. Nossa, também. Nossa, véio. Aquele ali, ele é um jogador de sapato. Esses mais modernos são muito toscos, velho. Mas essa época... E aquele que ele tem... Não, a leva de filmes dele na Netflix falam que é horrível. Todos os filmes. Ele não fez nenhum que preste ainda. Ah, aquele... Como é que era? O 6, qualquer coisa lá? Ah, esqueci o nome. Fez ele fez o Ridiculous 6. Isso, Zerando a Vida. Tem uns 3, 4 filmes já que ele já fez com Netflix. E são os filmes que dão mais audiência pra Netflix. Impressionante. Cara, é foda, né, cara? Então, cara, a audiência gosta. Porque, por exemplo, eu peguei aqui no Rotten, né? A crítica é 35% que dá pra ele. Mas a audiência dá 71%, cara. O dobro, velho. O povo gosta dele, velho. Porque assim, artisticamente, o filme não tem valor mesmo. Mas é aquela. Ele faz muito aquele humor que o americano médio tá acostumado a assistir. Até pela linha dele, que ele era do Saturday Night Live. Então, assim, são filmes que já dialogam mais com o povo americano. Então é normal mesmo. A crítica cai matando, mas sempre tem uma aceitação popular. É, eu declaro o marido de Larry, ele tem 14% de aprovação da crítica e 69% de público. Nossa. É assim, velho. Fazer o quê? O povo gosta. É, o povo gosta. Que... A gente gosta também. Vai tomar cu, mas eu assisto. É igual aqui no Brasil, cara. Igual os filmes da Globo Filmes, cara. Os filmes são uma bosta, mas a galera vai dar audiência e eles continuam fazendo. Quando sai filme bom, ninguém assiste, né? Falando que, por exemplo, o Bingo, que foi super bem de crítica, foi péssimo de público. Esse filme é bom, velho. Assistam. Então. Eu vi esse filme tem umas duas semanas. Esse filme é bom. Então, mas voltando, né? É complicado. Mas voltando ao Rei da Água, eu não lembro direito desse filme, mas eu lembro de já ter assistido. Caralho, a mãe dele fazendo jacarés fritos lá pros caras comer. Nossa. Ele... o jogo que, ele... que o cara falava pra ele atacar, ele ia lá e arrepentava qualquer um. E o Adam Sandler levou um cara de fracote, velho. Ele era puta jogador de futebol americano, velho. Não faz sentido algum, velho. Vai entender, né? Mas tá aí, uma boa lembrança. O Rei da Água. Pior, eu tô que nem a Vinícius, cara. Eu já assisti esse filme. Aquele Roubão Fortão, né? É, exatamente. Eu tinha escolhido o Eu, Zé Carmari e Larry, também, do Adam Sandler. E a gente viu que os atores vão se repetindo aqui, né? Nicolas Cage, Adam Sandler. Não quer dizer que eles têm filmes ruins. Quer dizer que eles têm filmes que não foram compreendidos pela audiência, né? Pela crítica, né? Porque a crítica, às vezes, você sabe, né? Não reconhece o verdadeiro talento. Mas eu vou escolher um filme de 2013. É um filme do gênero terror. Saiu como terror, mas acabou sendo... A franquia virou uma franquia, foi pra ação. O filme é Uma Noite de Crime. Chama The Purge. Já assistiram? Esse filme é mal de crítica? Esse filme tem 38% no Rotten. De audiência, ele tem 36%. Que isso? E de nota no IMDb, ele tem 5.7. É inacreditável. Eu gosto desse filme pra caramba, velho, na verdade. É um bom filme mesmo. Cara, eu posso estar falando merda, mas não é aquele que, tipo, os caras fazem uma anistia assim, falam, ó, por X tempo tá tudo liberado, né? Exatamente. Nos Estados Unidos teve um problema fudido de violência, aí eles acabam criando uma lei que por uma noite, 12 horas, eles têm o direito, todos os serviços de saúde, de segurança pública são desativados, você pode fazer qualquer tipo de crime nesse tempo. E essa é a premissa do filme, né? E o primeiro filme, que foi o que eu pensei, na verdade o segundo também, que foi mal de crítica, e o terceiro, que vai sair ainda, provavelmente, o terceiro já saiu também, foi mal de crítica. Não, foi menos pior o terceiro. O segundo foi mal de crítica, que eu gosto mais que o primeiro, aliás. E, por exemplo, tem um quanto um filme que foi dinheiro esse filme? Cara, não sei, mas ele foi um dinheiro suficiente pra eles arrecadarem, fazerem mais, né? Mas eu não sei a proporção de quanto eles ganharam. Mas eu sei que o primeiro filme tem o Ethan Hawke, que é o protagonista, junto com a Alina Reed, que é a Cersei. E assim, pô, eu gosto do filme, eu gosto da sensação que ele passa de urgência, sabe? Tipo, puta, tão fodido, né? No primeiro filme, eles estão na casa, né? Então, aquelas pessoas que querem purgar, que querem cometer atos de violência, vão até aquela casa, né? No segundo, eles estão na rua mesmo. Então, pra mim, passa uma sensação muito mais de pânico, sabe? Tipo, eu tô fodido, cara. Todo mundo aqui tá na rua pra matar alguém e a gente tá preso aqui. Mas eu fiquei impressionado com a tão baixa crítica dele, assim. Eu entendo o porquê, talvez, tipo, porque é um filme de terror meio genérico. Depois, aí, tipo, ele tem uma ideia boa, mas depois acaba indo pra um... Não acaba trabalhando tão bem essa ideia. Mas, pô, eu gosto do filme, velho. Sempre quando eu vejo, sempre quando tá passando na TV, eu paro e assisto e gosto. Cara, vou te falar, eu vi esse filme, mas assim, é daqueles que eu vi e apaguei que eu vi, cara. Porque lembro do plot, mas não lembro nada relevante, assim, que aconteceu no filme. É, eu gosto do primeiro, mas eu também prefiro muito, muito mais o segundo. Pra mim, ele é muito mais... Ele dá uma sensação pior, sabe, do que é. E ele retrata muito mais a questão da crítica social também, que tem no pano de fundo da história, né? Mas ele tem as falhas dele também, né? O primeiro, ele é bem genérico, que ele é bem preso num só lugar, né, tal. E tem aqueles caras aterrorizando, que é uma coisa meio... Lembra alguns filmes como Os Estranhos, tá ligado? Esse filme. Quarto do Pânico. Hein? Quarto do Pânico. Aquele da... Mas eu gosto dos filmes. Realmente, me dá muito mais medo dessa ideia de estar tudo liberado e você num ambiente aberto, sabe? Sem nenhuma possibilidade de esconderijo, sabe? Isso é mais preocupante mesmo. É, o cara andando assim, vendo o maluco pendurado assim, o cara falando, ó, fique cuidado com os snipers, porra, velho. É meio que sem saída. Mas o segundo, ele se torna, ele além de ser um filme de mais, ele traz essa sensação pior, mas ele é um filme muito mais de ação do que de terror em si, né, de suspense. É, porque já foi pra... Tanto que eles pegaram o primeiro filme, você pega o Ethan Hawke e a Alina Reed, que são atores, assim, vamos dizer que mais dramáticos, assim, que você pode fazer um plot melhor de drama pra eles, assim, do que o Frank Grillo. Nossa, que é o protagonista do segundo, né, que é um ator de ação, né. Nossa, que então, é o Ossos Cruzados lá do filme do Capitão. Isso, o Ossos Cruzados, né? Nossa, ele é muito ruim, velho. E ele é o protagonista do segundo, e o segundo tem a aprovação de 56%, então tem uma aprovação bem melhor do que o primeiro, que eu gosto mais, mas também não é uma aprovação boa de crítica. E, cara, eu gosto desse filme e eu não consigo ver por que tanta crítica ruim, assim. Eu entendo algumas críticas, mas eu fiquei impressionado, de verdade, quando eu vi a nota dele, por isso que eu resolvi escolher ele, assim. Olha que você não gosta de filme de terror, né? Eu não gosto de filme de terror, mas eu lembro que desde que quando esse filme foi anunciado, eu fiquei curioso em assistir por causa do plot, eu achei interessante. E as alegorias do filme, sim, os caras usam aquela aquelas máscaras e tal, coisas de gangue, essas coisas, querendo ou não, pra mim, sempre são interessantes, chamam a atenção. E nesse filme, tá certo que eles não exploram tanto isso durante o filme, né? Nenhum dos dois, mas eu gosto. Fazer o que eu gosto. E as críticas foram péssimas. Cara, não tenha medo de ser feliz, cara. Não tenha medo de ser feliz. O Ivaldo assistiu. O Ivaldo, você gosta de filme de terror? Você assistiu esse filme, né? Puta, eu vi já faz um tempo. Não lembro muita coisa, não, mas eu vi. Agora não sei se eu assisti. Acho que foi só os segundos, sei lá, mas eu cheguei a ver também. É que na verdade esse terror, ele é bem feito. Aí você não assiste, né? Você só assiste terror quando. É uma merda inacreditável. O que você tá querendo dizer com isso? Ah, verdade. Falar não, mas é verdade, né? Ele é da Flash Star. Primeiro que você é Flash Star. Se eu fosse um jumper, eu ia agora na sua casa dar um peteleco na sua cabeça e voltar só de raiva. No do Vinícius ou na minha? Você viu que? No Vinícius. Apesar que pode ser, né? A gente mora perto. Eu faço o link, você pega, né? A minha casa você dele. Vai de um caminho, você vai pegar o mesmo voo. Não, pô. Rapidinho. É, ele pula no meio ali, Vinícius. Pega a minha casa e a sua. Um pulo só. Muito bem, tem uma lista gigantesca de outros filmes pra falar. Com certeza esse podcast vai render um capítulo 2, um capítulo 3, quem sabe um capítulo 4. Vai render muitos capítulos, porque tem muito filme ruim que a gente gosta. A gente não tem vergonha disso, quer dizer, a gente tem um pouquinho de vergonha, né? Por isso que a gente não costuma falar muito. Mas a gente falou alguns daqui, tenho certeza que a gente vai continuar, certo? Certo, correto. Beleza, é isso aí. Pessoal, como a lista gigante de filmes, ó, se você acha uma bosta dos filmes que a gente falou, literalmente, porque eles são ruins, mas você acha, continua achando eles ruins e não gosta nem um pouco, ou então se tem outros filmes ruins que você gosta muito, se você quer compartilhar com a gente, manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com e compartilha pra gente as suas ideias. Acompanhe o Nerd Patriarca no site www.nerdpatriarca.com.br, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. Escuta os outros casts, assistindo o nosso feed, tem o feed no iTunes, procura a gente também, Nerd Patriarca. Tem outros agregadores pela internet, Podflix, tem Feedcast, tem um monte agora na internet, a gente tá em todos já, tá? É só procurar Nerd Patriarca que você vai achar. Valeu? Alô, galera. Falou, galera. Tchau, tchau.